Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 14 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 265 de 2011 do deputado Luiz Paulo, do PSDB, que obriga jornais, revistas e demais meios de comunicação no Estado a arquivar os endereços e telefones de contato dos seus anunciantes. Os dados, que deverão ser exigidos pelos veículos, serão arquivados, caso seja necessário acionar as empresas por propaganda enganosa. A questão é mais séria. É de direito de defesa do consumidor, para que não haja propaganda enganosa e até mesmo para diminuir a hipótese de anúncios perversos e sem identidade. Então, o sentido é exatamente que a sociedade se sinta mais protegida. Até porque o anunciante, ele não é um anônimo. Você gasta dinheiro para botar um anúncio no jornal, é porque você quer vender algum produto, ou porque você quer divulgar algum produto ou alguma questão, ou porque você quer anunciar um achado ou um perdido, ou porque você quer festejar um aniversário ou chorar uma morte. Então não é ninguém anônimo, né? Então é só uma precaução. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.